Efésios 5:14 em diante. Por isso diz: desperta tu que dormes, e Cristo esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Sou Ricardo, soldado da luz, eu não me calo, rimando a palavra pra você ficar ligado. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Irmão, morre pro mundo pra em Cristo reviver. Não seja enganado, conheça a verdade. Você foi escolhido, foi separado. O rei desceu na terra, não jogou conversa fora. Foi até o final, sofreu na via dolorosa. Levado pro Calvário, ele foi crucificado. Ao terceiro dia voltou glorificado. Mantenha-se de pé, não abaixa a guarda. Não deixe que o pecado apague em você a brasa. Brasa que um dia a dia em seu coração. Desperta tu que dormes desse sono, meu irmão. Qual a prioridade em sua vida, sangue bom? Os malucos tão morrendo no mundão, sem salvação. Desperta tu que dormes desse sono, meu irmão. A cruz está vazia, Cristo é a salvação. Confesse com a boca, entregue seu coração. Pra quem está em Cristo, não há condenação. Desperta tu que dormes desse sono, meu irmão. A cruz está vazia, Cristo é a salvação. Confesse com a boca, entregue seu coração. Pra quem está em Cristo, não há condenação. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Sua vida foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Sangue derramado na cruz do madeiro. Ainda que o mundo esteja se acabando, permaneça firme, não no desânimo. Restaura nossa mente, Deus, a forma de pensar. Pra não brincar de igreja, daquela porta pra cá. Você é a igreja, não fica vacilando. A seara é grande, vamos que vamos. Abre a sua boca, comece a profetizar. Fazendo a sua parte, deixando a luz brilhar. Porque o grande dia não tem hora marcada. Converta-se ao Senhor, não dê mancada. Quando vier o Filho do Homem com poder e glória, tudo se cumprirá, isso não é uma história. Desperta tu que dorme desse sono, meu irmão. A cruz está vazia, Cristo é a salvação. Converse com a boca, entregue seu coração. Pra quem está em Cristo, não há condenação. Desperta tu que dorme desse sono, meu irmão. A cruz está vazia, Cristo é a salvação. Converse com a boca, entregue seu coração. Pra quem está em Cristo, não há condenação.